os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. E a partir de agora, você vai ouvir os maiores sucessos desde os anos 60. Os destaques de hoje... William John Clifton Halley Jr. nasceu em Highland Park, Michigan, em 6 de julho de 1925. Quando tinha 7 anos, Bill brincava com uma guitarra de papelão que ele mesmo fez. Aos 20 anos, tornou-se um disc jockey em Bridgeport, Nova Jersey. Com 23 anos, formou um grupo vocal, The Four Aces of Western Swing, e gravaram em 52 Rock the Joint, uma canção que misturou um som rural com ritmo e blues. Em 1953, tornaram-se The Comets, e o primeiro grande sucesso foi Crazy Man Crazy, um rock que marcou o início deste grupo. Bill Haley e The Comets assinaram em 54 com a Decca Records e gravaram Rock Around the Clock. A canção fez pouco sucesso. A próxima canção de Bill Haley foi Shake, Rattle and Roll, sucesso que atingiu o topo das 10 mais e fez de Haley uma estrela nacional. Em 55, a canção de abertura do filme Blackboard Jump foi Rock Around the Clock, que então tornou-se uma sensação. A canção foi regravada e atingiu o primeiro lugar nas paradas. Haley fez turnês viajando pelo mundo inteiro. Bill Haley and the Comets, Rock Around the Clock. Two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Glad rags on, join me hot. We'll have some fun with the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4. We're gonna rock, rock, rock till bright daylight. We're gonna rock, gonna rock.

Classics for Stormy. You were the sunshine, baby, whenever you smile, but I call you Stormy today. Kenny Rogers é um dos maiores nomes da música country norte-americana. Muito embora não conste na lista dos maiores nomes entre os críticos, é sem dúvida um dos mais queridos pelo público. Kenny nasceu em Houston, Texas, em 1938. Artisticamente, estreia com o grupo New Christ Minstrel. Aos 19 anos, como membro da First Edition, conquista o topo das paradas com as canções Ruby James, Ruby Don't Take Your Love to Town. Sempre atento ao gosto popular, Kenny vincula-se às canções românticas com pitadas country. Essa estratégia é aplicada em sua carreira solo, que começa em 76, com o fim do seu grupo. Love Like Me, lançado no mesmo ano, rende ao artista uma boa colocação nas paradas, graças à faixa título. Seguem-se outros sucessos, como Homemade Love, Laura e Wailing the Feeling's Good. O ponto de inflexão de sua carreira foi com Lucille. Daí viriam uma série de triunfos, prêmios da Country Music Association, Grammys, American Music Award e diversos álbuns bem-sucedidos, como Daytime Friends, de 77, The Gambler, de 78, Kenny, 79 e We've Got Tonight, em 83. Embora suas vendagens tenham caído nas décadas de 80 e 90, Rogers consegue grande projeção na mídia. É uma celebridade e seu rosto está estampado em capas de revistas, em filmes e até em cadeias de restaurante. Kenny Rogers, Lady. Lady, I'm your knight in shining armor and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool, and I'm so lost in your love. Whoa, we belong together. Won't you believe in my soul? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. I see no one else but you. There's no other love like our love. And yes, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. Later, you're the love of my life. You're my lady. Causes, the rain, the park, and the other scenes. I saw her sitting in the rain, raindrops falling on her. She didn't seem to care. She sat there and smiled at me. Then I knew, I knew she could make me happy. Happy. She could make me happy. Flowers in her hair. Smiled up at me. Then she took my hand and we walked through the park alone. Then I knew she had made me happy. Happy, she had made me very happy. Flowers in her hair. Simply come. Lionel Richie, Running with the Night. 1983. We'll be right back. and give our love, don't throw it away. 1978, dedicada a você. Caixinha de surpresa. We'll be right back. Captain Etienne, do Dead to Me One More Time. 1979. Bill Medley e Jennifer Warnes, The Time of My Life. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. Cause I have the time of my life, and I owe. We saw the writing on the wall, and we felt this magical thing.

pensiero. Devo decirte solo adiós mientras en medio de la gente quisiera gritarte. I don't want to lose your love. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I want to say. You know I like my girls a little bit older. I just want to use your love tonight. I don't want to lose your love tonight. Another shoulder to cry upon. O Blondie foi formado em 74 na cidade de Nova York pela cantora Deborah Harry e o guitarrista Chris Stein, o baterista Clement Burke, o tecladista Jimmy Destri e o baixista Gary Valentine entraram no ano seguinte. Os cinco músicos emergiram com Blondie, 76, e Plastic Letters, 77. Com a adição do baixista Nigel Harrison, a banda sacudiu o Reino Unido em 78, mesmo ano do terceiro álbum, Parallel Lines. Com os discos seguintes, It To Beat e Auto American, o grupo atingiu o topo do Hit Parade nos Estados Unidos e no Reino Unido. Em 82, lançou The Hunter e em seguida separou-se. O som eclético que transcendeu gêneros e fundiu humores e estilos ficou gravado na memória de milhões de fãs. Tanto que, 16 anos depois, os integrantes voltaram ao estúdio para o incrível No Exit, prova viva do amadurecimento artístico, uma obra-prima do pop mundial. As faixas Mariah e Double Take são exemplos de como a música pode tocar o coração. Blondie, Heart of Glass. We'll be right back.

De volta para o sucesso. E aqui você vai acompanhar a evolução da música através dos tempos. Destacamos para hoje. Esses e muitos outros sucessos agora. O mais popular e influente grupo pop de todos os tempos nasceu na cidade inglesa de Liverpool, tendo como embrião os Wiremen, banda de rock and roll planejada pelo colegial John Lennon, em meados dos anos 50. Em 57, foi convidado um segundo guitarrista, Paul McCartney, que logo trouxe seu amigo George Harrison para reforçar o time. Com várias alterações em sua formação, o grupo chegou ao final da década reduzido a esse trio de guitarristas, especialistas em covers de Chuck Berry e Little Richard. Rebatizado de Silver Beatles em 60, o grupo foi acrescido de um baterista, Stuart Sutcliffe, colega de Lennon na Faculdade de Artes, e depois de várias tentativas, conseguiu um baterista fixo, Pete Best. Com essa formação, permaneceram vários meses tocando quase todas as noites no Star Club, em Hamburgo, Alemanha. No final do ano, retornariam à cidade natal, onde logo se tornariam a grande atração da juventude local, tocando no lendário Cavern Club. Foi neste período que o nome da banda acabou resumido para simplesmente Beatles. Um trocadilho entre Beatles, besouro e beat, batida, ritmo. Algo esquisito como besouros do ritmo. Beatles, You're Gonna Lose That Girl. 1965. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna that, lose girl. That girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change she's her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her I'm kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that yes, girl. Yes, she's gonna lose that girl. You're gonna lose yes, yes, she's gonna that, lose girl. That girl. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her you're gone. Gonna find her gone. 'Cause I will treat her right and then you'll be the lonely you're one. The only one. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're that gonna girl. Lose that girl. You're gonna lose. Yes, yes, you're gonna lose that girl. I'll make a point of taking her away from you. Watch what you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? Taking her away from you, watch what you do, yeah. The way you treat her, what else can I do? If you don't take her out tonight, she's gonna change she's her mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her I'm kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that yes, girl. Yes, she's gonna lose that girl. Johnny Rivers, Do You Wanna Dance? 1976. Especialmente pra você. Kiro e Paul Young, Sensação na Dona. 1988. You've been with him George McRae, Rock Your Baby. Poucos astros do pop atravessaram uma carreira tão longa quanto a de Eric Clapton, sendo amado e odiado na mesma intensidade por seu público. Filho de um soldado canadense com uma inglesa, Eric Patrick Clapton, nascido em 45 em Ripley, Inglaterra, tinha pouco mais de 15 anos quando já assombrava quem ouvia seu toque de guitarra. No começo dos anos 60, passou por pequenos grupos. O Rooster era um deles, até parar na verdadeira fábrica de guitarristas de primeira, Yardbirds, banda de jovens ingleses brancos que curtiam o blues americano. Depois de Clapton, passaram por lá Jeff Beck e Jimmy Page. Clapton, ainda com cara de menino, foi chamado por John Mayall, o embaixador do blues em Londres e adjacências, para fazer parte de sua banda, os Blues Breakers. Não demorou muito para que algum maluco escrevesse em letras garrafais, no muro de Londres, que Clapton era Deus. Exageros à parte, a verdade é que poucos brancos tocaram o blues como Eric Clapton. De lá, se juntou ao baixista Jack Bruce e ao baterista Ginger Baker para formar o trio The Cream, e provaria que barulho fazia parte do negócio. Eric Clapton, Knocking on Heaven's Door. 1975. We'll be right back. Gypsy. Oh,

PC and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. Madonna foi a primeira pop star feminina a ter completo controle sobre sua música e imagem. A manipulação que exerceu sobre a mídia e o público com seu estilo de vida, seus vídeos e sua sexualidade obscureceu muitas de suas virtudes musicais. O que não dá para negar, contudo, é que a cantora conseguiu tornar realidade, quase todas, suas ambições pessoais. Madonna Louise Veronica Ciccone nasceu no dia 16 de agosto de 1958 em Rochester, Estados Unidos. Durante sua infância, desenvolveu uma obsessão pelo pai, só dormia com ele e tornou-se hipocondríaca, fruto do trauma que sofreu com a morte de sua mãe por câncer no seio. Sua paixão pela dança lhe proporcionou uma bolsa na escola de Pierre, em Nova York, para onde mudou-se em 77, sonhando em se tornar uma grande dançarina. Na Big Apple, trabalhou como garçonete e posou nua para fotógrafos e estudantes. Somente em 81, após algumas tentativas fracassadas, conseguiu gravar sua primeira fita demo. Madonna, La Isla Bonita. como podría ser verdad. Alan Parsons Project, 2-1 in Paradise. 1976. Sky above.